vai, filho. Alô, Gustavo, joga essa rede aí, macho. A mão no copo e o cotovelo no balcão. Pedi a senha do Wi-Fi pro seu João. Até tentei, não consegui me segurar. Me deu vontade de saber onde ela tá. Cada foto que eu olho é um gole que eu tomo. Eu dou um gole e choro, eu dou um gole e choro. Minha vida parou e a dela andou. Aí que eu vou bebendo e o seu João enriquecendo. Ai, que saudade do caramba que eu tô. Meu coração não entendeu que acabou. Ai, que saudade do caramba que eu tô. Desliga logo esse Wi-Fi, senão eu vou morrer de amor. Ai, que saudade do caramba que eu tô. Meu coração não entendeu que acabou. Ai, que saudade da novinha que eu tô. Desliga logo esse Wi-Fi, senão eu vou morrer de amor. Olha o balanço, Gasparzinho. Alô, Feira de Santana, minha Bahia. Canta aí. A mão no copo e o cotovelo no balcão. Pedi a senha do Wi-Fi pro seu João. Até tentei, não consegui me segurar. Me deu vontade de saber onde ela tá. Cada foto que eu olho é um gole que eu tomo. Eu dou um gole e choro, eu dou um gole e choro. Minha vida parou e a dela andou. Aí que eu vou bebendo e seu João enriquecendo. Ai, que saudade do caramba que eu tô. Meu coração não entendeu que acabou. Ai, que saudade da novinha que eu tô. Desliga logo esse Wi-Fi, senão eu vou morrer de amor. Ai, que saudade do caramba que eu tô. Meu coração não entendeu que acabou. Ai, que saudade do caramba que eu tô. Desliga logo esse Wi-Fi, senão eu vou morrer de amor. Joga a rede, Maestro Júlio Matrix. Bora, Feira, bora, Feira. Todo mundo joga na rede, arrochando, vai. E arrochando, Feira de Santana.